dança das formigas nesta oficina caseira. A regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia me ama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia me ama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida.